Patrono, nove, patrono, nove, zero. Bruno, nove, patrono, boa tarde. Autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari. Controle Salvador, boa tarde. Eu chamo 6213. Boa tarde, eu chamo 6213. Contato radar, suba para o nível 380, voe direto Leda. 380, Leda na proa, obrigado. Redução de velocidade também, tá? Se trazendo do passar. Livre. Serra Novembro Índia, complete a sinal, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Serra Novembro Índia. 950 após o tráfego da TAM, contra a final ali, mantém. 9250 após a aeronave na final ali, mantém. Torre, partiu, contato Serra Novembro Índia. Abatando se a November Índia, qual pista? No 017. Qual parte que o senhor vai após o pouso? Geral. Sente, então a melhor é 1-0, já livra direto no pátio geral. Confirmando, continua a aproximação, abatando se a November Índia, quarta pista livre. Eu 32 no meio, solo ao 47, direita, 121, décima 9. 219 na direita, tá 32 no meio. Boa, Novembro, pronto? Colagem autorizada no 7, vento 120 graus, 129. De 2-1-6, bom dia, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Bom dia, Alfa, antes da Juliette, já 3-2-0-6. Antes corrigindo, Alfa, Juliette, direto portão número 2, ok? Alfa, Juliette, 02. Alfa, Juliette. Controle, o Alfa da Gotham solicita o cancelamento do plano de dormência presente e o nível 085 para aperitivo. Sente Alfa Tango Tango, plano de instrumento cancelado ao 1448, submantém o nível de voo 085. Informe se mato para pouso. 1530. Sente. Abatando Serra November Índia, pouso autorizado na 1-0, vento 120 graus, 129. Pouso autorizado na 1-0, com quem vai passar? 1-2-0 com 1-2. Ecos 1, November 10, stand-by no transponder. O 9250, decolou os 49, controle 1-1-9-8-0. 19-8, gol 9250. Salvador, gol 9250, decola. Plano 9250, contato radar, suba para o nível 350, vai direto Puka. 350, direto Puka, 9250 da Gol. Luna 754, reduza para 2109, segue como número 2 na aproximação. Reduz para 2109, segue como número 2, gol 754. está a próxima rota para avisar o Alfarota. Tem Índia November Alpha, chame torre 1895. 1895, Índia November Alpha, graças. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, próxima rotatória, transfere. Papa Romeo, Índia November Alpha, ingresso na final da 17. Ingresso na final da 17, Índia November Alpha. Lanciar na Vimerinde, eu falo 5-1, vai liberar direita, 1-2-1 no 9-3. 8-9-5-3, 1-4-4. Controle Salvador, Papa Uniforme, Fox e Uniforme Alpha. 5-4-2-3-2-0-7-1. De transmissão, rádio e transponder altimetria. Estamos com 2.000 na vertical de Veracruz, com 1.800 pés. Sierra November Índia, bom dia, confio o pátio que o senhor se destina. Doral. Tente, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, Sierra November Índia, apenas confirmando, o senhor vai apenas carregar, abastecer e prosseguir novamente, ou vai permanecer, no pátio? Tem o estimado? Sente, o pátio geral não está recebendo tráfego de aviação geral? Os pátios estão recebendo aviação geral, pátio 4 ou 5, ok? Melhor seria o pátio 4 ficar mais próximo do terminal e o pátio 3 apenas sendo usado aqui em casos de abastecimento e coisa rápida. Para pernoitar ou permanecer bastante tempo, é o pátio 4 ou 5. Sente, o Sierra November Índia, entrei em contato aqui com a Infraero. A mesma autorizou o senhor prosseguir para o pátio 3, ok? Vai ingressar agora na Juliette, após a próxima esquerda, ingressando no pátio 3. Vai lá, 7. Papa Romeo, de November Alpha, pouso autorizado no 7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Autorizado, pouso pistão no 7, Índia November Alpha. Salvador, Sierra Bravo, Romeo, Juliette, Santos Dumont. Após o Nozero, ESMAP, Lúvito, Barbacena, pós-Rio, nível de voo 360, saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge. Decola pistão Nozero, primeira curva direita, transponder 5002 e o controle Salvador 119.8. Autorizado, Santos Dumont, nível 360, via perdura 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Rio. Decola da 10, curva direita da Elisa, Bridge, aciona 5002, controle 19.8, Oxenem 6254. Correio, tinha pronto, Oxenem 6254. Uma pronta, 6254. Salvador, boa tarde, TAN 3144, livrou. Boa tarde, TAN 3144, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, TAN 3144. TAN 9250, Centro Recife, Sonda 2685. 2859250, bom dia. Pouso autorizado 110, vento 120 graus, 129. E pouso 10, 754. Paulo Romeu de Novembro Alfa, sala 56, backtrack autorizado, parte 4. Autorizado backtrack, o Índia Novembro Alfa. Solo está 3144, Santa Juliette. 2A Juliette, portão 04, está 3144. Juliette 04, Santa 3144. Alfa Tango Tango, controle. Na escuta, controle, Alfa Tango Tango. Chama agora Recife, 126.85, alternativa 125.45, bom voo. Para Vitória, por favor. Dael Leda Ildes. Obrigado. 23, aciona a identificação desse ao 070, vigilância, chegada amarela. Maré 070, 1941, complete ADS, chama a torre 1989, bom pouso. 289, obrigado, valeu. 95. Opa, 295. Salvador, gol 17354, livrou. Muito bom dia, boa tarde. 1754, bom dia, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamando da Juliette, gol 754. Desce 3.011 sem restrições em TAP. 3.011 sem restrições nenhuma, voo 04. Então 3283, desce 050. 05 de voo 050, 3283. Procura ali papapá, papapá. Juliette, Índia, papá, bom dia, sem identificação de seu nível 0612-0, vigilante, chegada amarela. altura da rotatória, reportará o sistema do campo, bravo. Trio de Salvador, mais uma vez bom dia, eu tô botando no VBS Mike, regressando, no momento estamos através de Vera Cruz, 1.500 pés, acionado 0127, centro da Lima. Bom dia, November Yankee Mike, mantendo condições visuais, foi na proa de Paripe, é bom de direção do corredor Interlagos. Proa de Paripe, reportará em direção do Interlagos, 1.900 Yankee Mike. Do 4089 para cópia. Informação Lima, ajuste no 0 no 1. Pode prosseguir com a cópia? Prossiga. 10 horas, 4 milhas e meia, mesmo não está mantendo no 1.500. 7, descendo então, restrito 2500, caso 924. Está autorizado a final do EDS Express, reporte estabilizado. 924. Autorizado a final do EDS Express, reportar estabilizado 924. Tráfico Luiz Cabo está no campo? Afirmativo. Torre 1895, composto. 1895, grato. 1880 da LBAU, sistema 0 sobre a direita, transporte 5026, 4198, 4089. Qual é a tia pronta do 4089? 4089. Grato, Felipe. November Yankee Mike. Prossiga. Formação de tráfego, sua posição 9 horas, mesma altitude, sem contato com os controles, está observando? Afirma aqui, vira a de Rola Cruz. Ciente. Alô, Salvador, boa tarde, Gol 941 na Alfa. Gol 941, prossegue Alfa, porte antes da Juliette. Porte antes da Juliette, 941. Gente. Atingindo 2.500, 924. Está livre do tráfego agora de 9 para 8 horas. Desça 2.000 pés, completo a linha X-Way, reporte estabilizado. Descendo a 2.000, completo o X-Way, reportar estabilizado, 924. Ou 1041, desça 2.000 pés, autorizado a final de LS X-Way, reporte estabilizado, localizador. 2.000, de VLS, reportar estabilizado, 1041. 9 mediante Mike, controle. Não, escuta, controle, prossiga. Com a flua magnética que você está mantendo agora, confie. Estou mantendo a 060. 060. Ok. Você tem condição de manter uma flua um pouco mais à esquerda e manter essa condição visual? O senhor está saindo do corredor Vera Cruz e está interferindo na final o instrumento. Ah, tudo ativo. Estou à esquerda, na verdade, mais. Ok. Então mantenha-se mais à esquerda. Quando no Través de Paripe, proa para interceptar o corredor Interlagos. November Yankee Mike. Ah, tem ativo, na verdade, mais. Sobre modulado, é que os vão ver que ele chamou? Não vou te desculpar, tá pronto o táxi? Gente, chama na papai, é que os voam novembro. Bravo Kilo Whisky, pouso autorizado na 197, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso na 197, Bravo Kilo Whisky, grato. Passou o gol 924, passando externo, embaixo checado. Ono 924, continua aproximação, aguarda o eixo de pouso livre. Tem um tráfego curta final na cabeceira auxiliar. Gente, 924, aguarda autorização. O meu em Itápio, tá? 3283. 3283, deixa 3000, véi. Passa indicado, por gentileza. Indicada 220, descendo para 3000, tá? 3223. Descendo 3000, ajuste 1011, tá? 3223. 1011, 3000, tá? 3223. Controle, eu vou botar na lomba aqui mais. Prossiga. Só para informação, eu vou ter uma referência visual aqui. Nesse momento, o Babi Mac está dentro do corredor? Afirmativo, exatamente no centro do corredor, mantendo a proa do portão Paripe. Pronto, agradeço, vou pegar a referência visual aqui para manter o padrão da escola. Eu que agradeço, November Yankee Mike. Um abraço, November Yankee Mike. Autorizado pouso 1-0, vento 1-30 graus, 1-2. Autorizado pouso 1-0, 1-9-2-4. Bravo Kilo Whisky, solo 07, pátio 4. Bravo Kilo Whisky. Sofrimento 05. 95. KTLS 1419, confirme 183. 1895. Ou 1895, obrigado. São 3283, deixa 2000, autorizado final do IADS, aqui para a pista 0, reporte localizador. Frente, o TAM 3283, 2000, reportagem estabilizada. Jet de Amapá, tem restrições em TAP, desça 3000 pés, ajuste 1011. Confirmando a lista da restrição em TAP? Afirmo. Lista da restrição em TAP, 3011, papá. Bom dia, o Gol 041 passou Duna, ou passou em Dia Serra, tá baixado e checado. Gono 041, não continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Ah, tá guardando a autorização, gol. Gono 924, solo 08, direita 121, décima 9. Direita 1219, 924. Tô controle a rotatória. Gente. Gol 924, ligando. Gol 924, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 924. Boa tarde, identificação desse a 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, que ajuste 1011. É autorizado 4 mil pés, 1011, terceiro da chegada bom, 1011, patrão. É o Pátio 5, ok? O Pátio 5 fica mais próximo do para os passageiros livrarem para o terminal, ok? Ah, por favor. A gente vai ingressar no pátio principal, vai contornar os portões, curvando à sua esquerda e vai reportar após para ingressar na Lima, Serra November Índia. Tem condições de decolagem assim que autorizado? Voo November na escuta? Tem condições de decolar agora? Sente, 110 graus, 129. Gol 041, Índia, virar à direita, 2 do Norte, obrigado. Juliette, 924. Mantém antes da Juliette, pelo 924. Mantém antes da Juliette, 924. Poxa, né, 6254, tem um estimado pra dar início pro pushback? Tá iniciando em mais 10 segundos. Gente, eu vou ingressar então no pátio Boeing da Gol, vai prosseguir para o portão número 10, após a passagem do tráfego, a cauda reinicia, ok? Positivo, então é da passagem da nave da Gol, 6254. Pelo 924, Juliette, portão 1-0. Juliette até o 10, 924. 63? Aguardando pista livre, tá? Reporte na DA. Reporte na DA, 3223. Tá livrado já o Gol. Oi, Salvador, muito bom dia, tô passando da VBNQ Mike, tá com toda a rotatória e visual com o campo. VBNQ Mike, bom dia, para site final da 7, reporte terceira milha. Reporta na terceira milha, não, VBNQ Mike. Tá 3283, o vento tá de 120 graus com 12 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso, tá 3283. Salvador, é o Azul 4463, autorização ideal no 180. 4463, confirme se foi feita a Marélia. Salvador, boa tarde, voo no 328, Tenente da Lima. 328, boa tarde, acende a indicação de planilha 050, vigilante, chegada a Maré. 050, Maré, 328. O pessoal está autorizado o portugal, então acho que o caso está voltando. Voltando 3, 2, 3. No sol, a 03, 1, 2, 1, 9, então. 1, 2, 1, 9, obrigado. Solo, 3, 2, 2, 3, ligou, não, 2, 3, 2, 3, táxi alfa, importante o táxi 3 de leste. Alphante da Juliette, 3-2-2-3. Boa, Salvador, boa tarde, São 3, 1-9-3. Posição 3, com a Lima, autorização Galeão 3-2-0. Tipo, papá. Ok, prossiga na descida no glide, o tráfego é um Papa Alpha 3-1, tá cruzando 2.000 pés, girando em 360 pela esquerda, ok? Tá no glide, estabilizado no localizador, Papa visual com aeródromo. Ok, ciente. Mantenha a minha escuta aguarde para prosseguir para a torre. A sua escuta aguarde. Doutor, eu autorizo 328 a voo direto, tá? Negativo, mantenha o perfil. Juliette de Apapá, livre do tráfego em altitude, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5, bom pouco. 2895 com a torre, boa. Pelo novembro? Prossiga. Tem condição de manter a proa 280 e condições visuais? Afirmativo, 280 e condições visuais, pelo novembro. Mantenha 280, prossegue na subida até o 085, pelo novembro. Juliette, de Apapa. Juliette, de Apapa, continue em aproximação, aguardando o eixo da 1735 livre, tem uma aeronave em aproximação na 17, ok? Continue em aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso na 10, o Juliette, de Apapa. Os 2, 3 da TAM, mantém a posição antes da Juliette. Tá mantendo a Juliette, 2, 2, 3. Boa tarde, 9-9-7-4-5. Voador Azul 4089, acionado com 93 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando Galeão, Faro e Taxi. Centro Azul 4089, autorizado táxi até ponto de espera, via parte Wind Alpha, no ponto de espera Torre 118, décima 95, ajuste na 019, vovô. Ajustado no 019, parte Wind Alpha, Torre 1895, obrigado, senhor. Tank Mike no solo agora, o nome é autorizado Backtrack. O Serra November India, após a passagem do November Yankee Mike, vou fazer um backtrack para prosseguir para a parte 4, está autorizado o seu cruzar 1735, ok? Barra para o ADC. Faz a estação da barra para o ADC direto, Zulu November. Informação Lima. 35447, é o número 2 para a cópia, aguarde, por gentileza. Fazendo grato, 5447. Portão 3283, observe o táxi do Embraer Azul após ingresso Juliette para o portão 09. 09, tá 3283. Tá, para o gate 11. Eduardo Bosch, para o Márcio, eu vou 9041. 3193, cópia. Firmo, pronto. Zona 93, autorizado Galeão, nível 380, via Perzul 1-0, Snap, Luve, Tuba, Barbacena, e após conforme a rota do plano. Da cola da 1-0 com curva direita, na perfura da El, Leda, após voa bridge, onde intercepta o via. Acionando 3545046. E o controle é PERI 1-1-9, décima 8. Champanizado, Galeão 380, via Perzulu 1-0, saída da Elia da Bridge. Primeira curva à direita, sana 5046, controle 1-1-9-8, seguindo até Smart, está 3-1-9-3. Está correto, time, pronto, portão 3, está 3-1-9-3. Calma, pronto, está 3-1-9-3. Juliette, India Papá, confirme o pátio de estacionamento. Pátio 3, é para pernoite? O Xanero 6254, tem livre decolagem da 10, o Vanta Juno 30 graus com 10 nós. Estrada, Xanero 6254. Quilo Alfa, bom dia, senhor, identificação, destino nível 080, vigilância, chegada amarela. Foi para o Quilo Alfa, descendo até 80. Afirma, senhor, identificação, destino 080, Quilo Alfa. O quê? Eu virei ter alguém da Infraero, não tem ninguém aí não? Gente, vou entrar em contato aqui com a Infraero de retorno. Xané 6254, decolou 20, controle 119, decimal 8, tenha um feliz Natal. 198, obrigado, boa festa. Olha, Salvador, Xané 6254. 254, boa tarde, contato radar, sol 360, saída da EL, autorizado pela de Leda. Direto Leda, sensual 360, 6254. 2408, base, ponto 0, dono 0, pronto. Transfere torre 118, decimal 95, azul. Torre 380. Azul 4463, na escuta? Na escuta, prossiga. Confirma por gentileza onde foi feita a DLA? A linha decola pista na 0, 4089. Chico 447, cópia. Prossiga, trip 5447. Autorizado barreiras, nível de voo 200, decola da 1 a 0, com curva esquerda no perfil da Momo, código após direto destino, acendendo o transponder 5057, controle Salvador Pérez 119, decimal 8. Autorizado 200 para barreira, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, código 5057, controle 119,8, tipo 5444. Pronto no parte 3, trip 5447. Chamada pronto, grado 547. Ô, Salvador, posição 32, eu nomeio, informação a Lima. Autorização 370, Fortaleza. Tá pronto pra copiar, o 32, eu nomeio? Afirmo. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Peso 119. Decola da 90 com curva esquerda no perfil da Momo, transição Froti. Acionando o transponder 5061 e o controle Salvador Pérez 119.8. Cuidado. 70 Fortaleza, via Pendulo 19. Decolada 10, curva esquerda, Momo Froti. 5061 é o transponder 1904, está 32 no meio, está no 02. Só confirmando a frequência do controle é 119.80. 1980. Chama pronto no portão 2. Então, 32 no meio. 32 no meio. Dando localizador, a Xené, 6141. 6141, torre 1189, o bom ponto. 189, a Xené, 6141. Copy o gol no 804, 06. Aguardo. Afirmativo. Para início de ataque sem a torre, 1-1-8-2-1-9-5. Prossiga 4463. Vou continuar já encontrar nosso plano, a companhia está verificando lá, mas a informação que temos foi feita para 1505. 4463, informo que a gente não tem no nosso sistema nenhuma DLA e já verifiquei com a sala IS e com o centro Recife também. Então, também eles não possuem nenhuma DLA. Mas se você tiver feito em algum outro lugar, a gente pode tentar verificar se esse lugar pode ser reenviado aqui pra gente. Mas a princípio a gente não tem nada, tá ok? Comandante, aqui não é de nossa responsabilidade esse taxamento nos pátios, ok? Não, a gente sabe. Muito obrigada. Nada. 754, Lima, confere o número 2 para a cópia. Nada. 1806, cópia. Siga. 30 Caju, nível de voo 230, da cola da 10, curva esquerda. Pouca jama após direto da Caju. Acendo no transponder 5043, o controle Salvador Pérez 1-1-9, decimal 8. 230 autorizado, decola da 10, curva esquerda, Catiana voa direto para Aracaju, 5043, 198, algum 806. Só confirmando a série pouca, chama após direto. Catiana após direto, 1806. Tá com a chama pronta no portão 612, igual no 806. Vai chamar 612, 806. Informação Lima. 6315, boa tarde, essa é a identificação, isso é o 050, Chilano. 050, 6315. Corrigindo, 6315, é assim, realmente 100, uma centena. Uma centena, 6315. Yeah. 754. Rotor 754, escuta pra você. Autoridade Campina Grande, nível 390, via Pesulo 1-0, após Nilma e após direto destino. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Pulca, transição Zipar. Acende o transponder 50, 44, controle Salvador PR em 1-19, decimal 8. 390 autorizado para Campina Grande, via Pesulo 1-0, Nilma, depois DCC destino. Decola da pista 10 com curva esquerda, Pulca Zipar. 5044 Bruno Ponto 198, gol no 754. Tá corretinho, pronto, portão 8, no 754, gol. Obrigado. Sequenciamento, visão radar para sequenciamento, curva esquerda para o 020, nesta para o intercept, localizador, reporte estabilizado. Esquerda 020, limite ao lock, reporte estabilizado, gol no 600. No 600, nesta proa, desça 3.000 pés, ajuste 1.010. Desça 3.010, no gol 900. No 697, foi na proa de Duna, desça 2.000, autorizado ILS aqui para a pista 10, reporte localizador. Duna 2.000, reportar localizador, menos. Autorizado, estreia 328. No 328, 218.95, com pouso. 2.927. 4.1, boa tarde, vim cruz, escuta. Taxi V, Alfa e Apartamento da Juliette, China 61, 4.1. Alfa vai reportando da Tio Xené 6141. Salvador, 4443, ordem que funciona na porta táxi, 35447. Reduzente cada 1909. 1909, bom nome 00. Só na porta táxi, 5447. Pro poxa, sanamento da 3193 na posição 3. Só nível 100, uma centena. Correção, desça ao 050, de lá, chegada a mão. 0 chega na manga, 2 3 0 0 reação a navegação na proa de com a resposta habilidade. Estabilizado no lado. Siga na descida, no glide se desejar, aguarde transferência de comunicação. Ok, prossegue, aguardando, vou no 600. Passo 089, sendo Recife agora, 125, décima 1 no bom voo. 251, obrigado, mano. Localizador, bom 697. 697, complete a aproximação, chame a torre 1989, com voo. Obrigado. Torre, gol 697, no alcançador da 1-0. Gol no 697, reporte marcador externo, baixado e travado. Vai. Passarei do 2230, controle. Mais quantos? Mantenha uma centena. Uma centena, 2230. Informação de tráfego, 12 horas, 11 milhas. O posto está mantendo 8.500 pés, o Papa Alfa 3. Apenas 2. Volume 600, complete a aproximação 14 em 11895. Segue tráfego da companhia, 12 horas. Meia dúzia de milhas, reporte, corrijo, chame torre, 1895, bom voo. 1895, Santa Capoca, nome 00. Quilo Papa Vista, prossiga. Sim, só um minuto para a cópia, o Quilo Papa Vista. Fala, Salvador, gol no 328, ele para a sua reportante da Juliette, gol no 328. Sara 3. Tem livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 10 nós. A altimetria marca 1.011. 1.011, livre pouso na 10. Sente, ali a saída do pátio 3, o trip 5447. Quatro, quatro, sete. Boa tarde, senhor está 3193, PLB de 75, alternando Campinas, 3 horas e 55 de autonomia. 7 autorizado o táxi até ponto de espera, vem enviar a ponte para a torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0, 1-0, bom voo. Via Alfa, 1-1-8-9-5, 1-0, 1-9-3. 1-3. Bravo, Kilo Whisky, é o número 2 para Copa Guardia. Tribo 5447, autorizado até o ponto de espera, vai seguir o Airbus da TAM como número 2. Quando pronto, 1-1-8-95, o ajuste na 0, na 0, bom voo. Médio TAM, depois torre 118-95, bom trabalho, bravo. Para sua informação, tem um Airbus 320 seguindo o senhor com 280 nós de grau de speed, eu já vetorei o tráfego. Contando que o senhor ia voar duna, curve na proa de duna, em qual foi indicado ao momento? Aqui nos foi solicitada, senhor, lá atrás, 209. Ok, mantenha 209, tem condição de manter pelo menos até duna? Sim, Matheus. Muito grato, desça 2000, autorizado final do ILS X-Way, quilo, quilo alto. Quilo, quilo alto. 6315, reduz indicado até 2009, quando possível. Afirmativo, interceptou o localizador, está reduzindo para mínimo, ok? Lhe agradeço. Se quiser prosseguir na descida pelo grade, fique à vontade, comandante. Afirmativo. 0264, controle Salvador, opera em 1, 19 decimal 8. Afirmativo, 102.95 é a torre e 119.8 é o controle. Experimentar com decolar de torre agora em 1.8.95 para fazer. Kilo Romeo Oscar, número 2 para copy, aguarde por gentileza. Solo agora no menor 7, zona pescoço. Taxi Alfa e a portante do Taxi 6 Juliette, com 697. Alfa, portante da Juliette, 697. A polícia confirma o local de sobrevoo? Azul. Bem, autorizado, Salvador, Salvador, voo local, local da 97 com curva direita, corredor axé. Acione no transponder 01. 1,5, controle Salvador, opera em 1,19,8. Tráfico luz correto, saneamento táxi, decolagem, torre em 1,18,9, o ajuste na 0, na 0. Paulo, boa tarde, bom. 924, paciente da informação Lima, impossível, Marcelo. Já confere essa manhã para copiar o 1924. Sua escuta. Paulo, gol, boa tarde, 092, boa tarde, autorização, portalheira, se a gente tiver. Ofa. Trip 5447, mantenha o ponto de série, aguarde. Torre, o quilo, quilo alfa, 2 milhas e meia para o estado. Negativo, Kilo Alfa, reporte marcador externo baixado e travado. Reportarei. Tá 3193, vento de 30 graus com 10 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 3193. Fortaleza. Vada. Solo Salvador, voo no 600, livrou na pista. 600, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, no 600. O Trip informa, comando autorizado, decola de imediato sem falar. Obrigada, Trip, mantenha a posição em aguarda, tem um tráfego na final, na verdade tem dois tráfegos para sequenciamento para pouso na 10. Siri, Serra Índia, Romeu Índia, 1.000 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, acione no transponder 01, correção, 5454, controle é para em 119, decimal 119, decimal 8 ao controle. Até a volta. Até a volta, feliz Natal. Exatamente. Quilo, quilo, alfa, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com 99. Livre pouso, baixado, travado, quilo, quilo, alfa. 3805. Autorização de tráfego, informação Juliette, portão 4. Sente, é o número 3 para cópia, o 3805 da Sam. Guardando para 3805. Boa tarde, contato radar, sua 380, saída da época. 380, Sael, 3183. Bravo, que isso que eu estou indo até a Papá, reporte para ingresso na 97. Perdão, até a Oscar. O Kilo Romeo Oscar está autorizado até a Papá. Reporte para ingresso na 97. Chame para o início do puxo, tá 32, 16. Boa tarde, tá 32. Aproximando da Juliette, 1600. Sente, mantenha a posição, gol 6-0-0, gate previsto, encontro se ocupado, liberado, está sendo liberado nesse momento. Tá ok, poderia informar qual seria? 8. Obrigado. Acione no transponder 5560, controle Salvador Perinho, 119, decimal 8. Autorizado 180, Ilhéus, decola 10, Nadael, Leda, direto, Ilhéus, transponder 5560 e 198, controle. Está correto, uma pronto, azul 4463, para o feedback e acionamento. Já está pronto, 4463 na UNA. Pronto para iniciar o feedback, azul 4463. Ok, a sua escuta. 1010, o vento é de 120 graus com 10 nós, tem livre pouso na 10, check trem. 1010, trem embaixo travado, na 63 no 5. Quilo alfa. Passar antes do Juliette, quilo quilo alfa. Gol 12, gol 1924, cópia. Copia 1924. Autorizado em Maceió, nível 350, via Upper Whisk 58, decola da 1 a 0, curva à esquerda no perfil da Pulca, transição Caju. Acenando o transponder 5073, controle Salvador Pera em 199, decimal 8. 350 para Maceió, na Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Pulca Caju. 5073, o transponder 1998, controle 924. Recorte uma pronta no portão 10, 1924. Reportará pronto, obrigado. Após o pouso do tráfego na curta final, ele mantém pista 10. Prepara para decolar de imediato assim que é autorizado. Ciente ou 5447? Rota 3805, já está pronto para o pushback, aguardando a autorização. Portão 4. Ciente número 2 no setor, então 3805. Mantém a posição, por gentileza. Lutan 3283, autorização Aracaju, nível 190, muito boa tarde. Boa tarde, é o número 3 para copiar, Lutan 3283. Número 2, aguardando. Oi, Chané, 6315 no solo aos 42, livre à direita no 219. Livrando à direita 219, 63 no solo. Salvador, boa tarde, parceria do 2230. 2230, boa tarde, continue a aproximação aguardando pista livre, ok? Afirmativa, essa barra errada e travada aguardando pista livre. 2230. Fortaleza. Sente autorizar o táxi até o ponto de espera via parte Wind Alpha no ponto de espera Chimia Torre em 198, decimal 95, ajuste na 0 na 0. Bom voo, gol no 754. Sente, parte Wind Alpha, lá de cima, obrigado. Solo, boa tarde, China 6315, Lisbona 5, tá? China 6315, mantém a posição antes do taxi 3, Juliette. Antes da Juliette, mantém a posição 63. E 00, observe o táxi do Bang da companhia após ingresso a Juliette para o portão 08. Ok, após a companhia, ingresso a Juliette para o 08, gol no 600. Gol no 9, correção, gol 9092, cópia. Autorizado Fortaleza, nível de voo 4, 1-0, decolador 1-0 com curva esquerda, no perfil da Momo, transição Frutti, aerovia Perzulo 1-9 e prossegue conforme a rota. Acenando transponder 5-1-0-1, no controle Salvador Pérez 1-9, decimal 8. Controle 119, decimal 8, feliz Natal. Bom Natal, bom trabalho, 19-8. Passarei de 2230, cheque trem livre, pouso na 10, o vento é de 1-2-0 graus com 9-9. Afirmativo, baixar de trabalho 2230, livre pouso. 200 Momo, triplice 447. 9200 direto, está livre da restrição na Momo, 5447. Sente, livre da restrição na Momo, subindo direto para o 200, triplice 447. 1, reporta táxi. Sente a boa passagem do Boeing na retaguarda, inicia o azul 4463. O Alfa segue o Boeing contorno pátio. Após Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, para o cruzamento, Chimia Torre, em 1, 1, 8, 9, 5.